Detector no mundo da música. Máquina do Tempo. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever wanna run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud but no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me, to be hurt, to feel not, to be left out in the dark, to be kicked when you're down, to feel like you've been

A Comaco Madeiras está em novo endereço. Estamos na Rua Campo Grande, 845, ao lado do nosso depósito de madeiras. Se você está construindo ou reformando, quer mais praticidade, a Comaco Madeiras tem tudo para a sua obra, com a qualidade que você já conhece. Comaco Madeiras, cada vez melhor para você. Em novo endereço, na Rua Campo Grande, 845. Supermercado São Roque, dois endereços, na Paz Neme com a Santos Dumont e na Bandeirantes 1321. A viagem está de volta na Máquina do Tempo. Abrindo nosso último bloco com Djavan, Cigano. Suas filhas, veja. Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. Lele, oh, lele, lea. Vem dançar comigo, menino, vem lá. vem lambadear. Pra mim é tudo, minha terra,